Sabe a música Garçom do Reginaldo Rossi? Claro que eu sei. Pois é, essa aqui é a versão feminina. Sabe aquela versão empoderada, onde a mulher chega, manda e desmanda? Assim, ó. Oh, garçom, por favor, não pergunte se estou à espera de alguém. Também não vim chorar com você minhas mágoas de amor. Esse tempo já era, já foi, acabou, já passou. Oh, garçom, o bilhete que deram a você, por favor, pode devolver. Também não estou aqui à procura de outra paixão. Será que é difícil entender que essa noite me basta a alegria da minha solidão? É que eu gosto de sair e tomar todas sozinha. Esquecer dos problemas, dançar e curtir. Trabalho e tenho dinheiro, sempre fiz meu roteiro. Só quero sossego, ter um tempo pra mim. É que eu gosto de sair e tomar todas sozinha. Esquecer dos problemas, dançar e curtir. Trabalho, tenho dinheiro, sempre fiz meu roteiro. Só quero sossego, ter um tempo pra mim. Ter um tempo pra mim. Olha essa dança do ventre aí, ó. E quebra, requebra. Vai, essa Mel. Essa aqui é pra dançar coladinho, ó. Sensualiza, vai. Ui. E a mulherada faz assim, ó. Oh, garçom, por favor, não pergunte se estou à espera de alguém. Também não vi chorar com você minhas mágoas de amor. Esse tempo já era, já foi, acabou, já passou. Oh, garçom, o bilhete que deram a você, por favor, pode devolver. Também não estou aqui à procura de outra paixão. Será que é difícil entender que essa noite me basta a alegria da minha solidão? É que eu gosto de sair e tomar todas sozinha. Esquecer, dançar e curtir. Trabalho e tenho dinheiro, sempre fiz meu roteiro. Só quero sossego, ter um tempo pra mim. É que eu gosto de sair e tomar todas sozinha. Esquecer dos problemas, dançar e curtir. Trabalho e tenho dinheiro, sempre fiz meu roteiro. Eu só quero sossego, ter um tempo pra mim. É a dupla dinâmica do Brega. Você se apaixonar. Oh, garçom.